amigos, meus irmãos, no templo da boa vontade, nós estamos analisando em linguagem eminentemente popular as 21 chaves bíblicas da volta do Cristo de Deus. Quem é de Jesus adora ouvir falar na sua volta, mas quem é do anticristo não fica contente, não. Começa a passar mal e ainda diz: mas Jesus voltar para quê? Pensei que ele estivesse preso na cruz definitivamente. E lá vem Cesarú dizer que Jesus não está mais preso. Imagina em que estado deve estar essa consciência, hein? Bom, estamos analisando a 15ª chave dentro do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Vamos então agora voltar ao anticristo, porque esta chave se refere ao seu domínio mundial neste fim de milênio. Nós vimos na Bíblia Sagrada que dois livros se completam. Este ensino é da mais alta importância. Primeiro, o livro do profeta Daniel. Segundo, o Apocalipse, que é de Jesus, segundo São João. Vocês se lembram daquele grande cientista que descobriu a lei da gravidade? Pois bem, Isaac Newton. Newton escreveu um livro muito importante em que diz: o Apocalipse foi escrito no mesmo estilo e na mesma linguagem das profecias de Daniel. E tem com estas a mesma relação que elas têm entre si. Assim, representa uma profecia completa e se constitui de duas partes: uma profecia introdutória e sua interpretação. Por sua vez, a profecia se divide em 7 partes sucessivas pela abertura dos 7 selos do livro que Daniel teve ordem de selar. Exatamente por isso é chamado Revelação ou Apocalipse de Jesus. O nome do livro de Newton é o seguinte: As Profecias de Daniel e o Apocalipse. Já dissemos aqui que as profecias constituem a parte divina da Bíblia. Por isso mesmo é que afirma São Pedro que nenhuma profecia da Escritura, isto é, da Bíblia, é suscetível de interpretação particular. Eu acho genial esta advertência. E claro que uma entidade muito sublime, muito alta, altíssima, transmitiu essa advertência ao grande pescador. Nenhuma profecia da Bíblia é suscetível de interpretação particular. Quer dizer, não adianta fantasiar, bancar o gênio, o genioso. Tem que ser, porque eu disse. Mas aqui não é nada disso, não. Aqui, quando vem a profecia na Bíblia, ela é de Deus através deste ou daquele profeta. Guardem bem esta advertência. Nenhuma profecia da Escritura pode ter interpretação particular. Só vale, vigora, permanece para todo sempre a interpretação do próprio Deus. Esta frase está na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. E ele recebeu essa advertência depois também de advertir. O fim de todas as coisas está próximo. Primeira epístola, capítulo 4, versículo 7. Se não estivesse próximo o fim de todas as coisas, o que é que estaríamos fazendo aqui? Estamos apenas despertando aqueles que estarão no rebanho único. Os outros, mesmo ouvindo, não escutarão. Olhando, não verão. Já estão assinalados para a perdição pelo seu passado. Você compreendeu por que eu não me preocupo muito com a salvação de certa espécie de gente? Ah, eis aí. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Entendeu? Não, o que me agrada aqui é que os que entram na LBV entram para a salvação. Esse era o recado que eu queria dar, porque cabe perfeitamente aqui o chamamento final do Apocalipse. Pois o Apocalipse, que é de Jesus, nos diz que o número de salvos é bem pequeno. Para 4 bilhões de habitantes do planeta, salvos são apenas 144 mil. Número da qualidade. Agora, para encerrar, uma revelação que talvez muita gente não saiba, não conheça por não ter ouvido antes nossa palavra. João, o evangelista, e Daniel, do Velho Testamento, são a mesma pessoa. São o mesmo espírito, isto é, uma única individualidade em duas personalidades. Aliás, vocês que me acompanham já sabem que depois que Daniel voltou como João, voltou ainda depois como Francisco. Por isso é o patrono da RBV. Não é nenhum homem quem revela os mistérios da Bíblia Sagrada. É o próprio Jesus, o Cristo. E é por isso que o anticristo procura eliminar aqueles que são capazes de receber as mensagens ocultas da Bíblia Sagrada. E é isso que explica o sofrimento de João, de Daniel, de Francisco, do irmão Zarur, que tem de lutar sempre contra os anticristos de todos os tempos. Mas como pergunta São Paulo apóstolo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só a verdade ficará de pé. Meus amigos, meus irmãos, vamos perseverar estudando as profecias de Deus. Qualquer sugestão, qualquer ideia interessante, podem mandar aqui, Avenida Rio Branco, 43, terceiro andar, Templo da Boa Vontade. Deus está presente.